muito amor e economia. No Lar Paraty você encontra roupas incríveis para toda a família. Masculinas, femininas e infanto-juvenil com 50% de descontos. Venha conferir e faça do seu Natal um momento inesquecível. Confira algumas de nossas ofertas. Calça jeans, camisas manga longa e manga curta. Gola polo e careca só R$ 49,99. Vestidos, macaquinhos, blusas, croppeds, moda praia, moda fitness e roupas infanto-juvenil com 50% de descontos. Peças selecionadas, toda loja com descontos especiais e ainda parcelamos em todos os cartões. Lar Paraty, moda e artigos esportivos. Deseja a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. O fim de ano chegou e com ele as confraternizações e momentos especiais com a família e os amigos. Nada pode atrapalhar essa época tão esperada, certo? Por isso, a Limpa Fácil Limpadora de Fossas está aqui para garantir que tudo funcione perfeitamente, sem entupimentos ou imprevistos. Deixe sua casa ou empresa preparada para as festas. Agende seu serviço antes que os imprevistos aconteçam. E garanta a limpeza preventiva. Conte com nossos serviços rápidos, seguros e eficientes. Desejamos um final de ano tranquilo e um 2025 cheio de realizações. De todos nós que fazemos a família Limpa Fácil, Limpadora de Fossas. Neste Natal das Lojas A Sugestiva, onde celebramos nascimento e vida, agradecemos a todos os nossos clientes pela parceria e por estarmos juntos neste ano. E para encher ainda mais de luz o seu Natal, nossa loja está com preços imperdíveis. Venha conferir a nossa coleção de fim de ano. Tem para o papai, para a mamãe, para os vovôs e vovós, para as crianças. Ninguém vai ficar de fora. São roupas e calçados que vão deixar você ainda mais linda neste Natal. Temos também artigos de cama, mesa, banho e utensílios para o lar. Lojas A Sugestiva. O seu presente de Natal está aqui. Lojas A Sugestiva de Floriano. Avenida Eurípides de Aguiar, 183 Centro. E em Barão de Grajaú, na Rua Ceroa da Mota, 347 Centro. E desde já agradecemos pela confiança e credibilidade. Boas festas! Réveillon de ofertas Super Quaresma. Espumante Casa Perini Moscatel ou Aquarela 750ml, R$ 49,90. Vinho Chilano 750ml, R$ 24,90. Picanha Bife Clube Quilo, R$ 79,90. Colchão Mole Quilo, R$ 32. Cerveja Boêmia 350ml, R$ 2,95. Guaraná Antártica 1 litro, R$ 4,75. Filé de tilápia ou bacalhau desfiado Seara 400 gramas, R$ 29,90. Filézinho de peito Seara 1 quilo, R$ 19,90. Boas festas com as ofertas Super Quaresma. Luan Rego Viagens e Encomendas. Viagens de Floriano a Teresina. É mais conforto, mais segurança e responsabilidade no volante. Viaje com tranquilidade e envie sua encomenda com agilidade. Saída de Floriano das 4h30 às 5 da manhã e retorno de Teresina a partir das 12 horas. Viagens diárias de segunda a sexta-feira. Luan Rego Viagens e Encomendas. Aceitamos todos os cartões. Agende seu serviço através do número 899-9442-5606. Natal é tempo de renovação, a renovação do espírito e da vida. O Natal nos oferece o grande motivo para manter nossas esperanças. Acreditamos que o amor é fonte de paz, harmonia e a fraternidade unem os homens em torno dos propósitos de Cristo. Sendo assim, desejamos que o amor seja o sentimento primaz do seu coração por durante todo o tempo. Feliz Natal e um ano novo de novas conquistas. Votos de todos que fazem Elton Autopeças aos clientes, familiares e amigos. Feliz 2025! As Óticas Piauí é a escolha certa para cuidar da saúde dos seus olhos. Nossos consultores ópticos garantem um atendimento excepcional e os melhores preços em uma ampla variedade de lentes e armações das principais marcas do mercado. Óticas Piauí, 28 anos. Rua São João, 493A, Floriano, Piauí. Telefone 89-3521-1626 ou 89-999-13-8851. Sabia que um colchão Reconflex deixa o seu dia mais relax? Todo dia é bom dia, porque toda noite é boa noite. Um sono relax, Recarregue Reconflex. Todo dia é bom dia, porque toda noite é boa noite. Vivo relax, durmo em um Reconflex. Colchões Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Relax, Reconflex. O Natal proporciona momentos inesquecíveis e situações novas através dos sentimentos de amor, fraternidade e compreensão. O Natal une os distantes e aproxima os afastados. Estes sentimentos também nos tocam e, por isso, aproveitamos esta ocasião para dirigir a todos os nossos clientes e amigos votos de um feliz e abençoado Natal. Mensagem de todos os que fazem o Hotel União Saraiva 1, 2 e 3 na pessoa do amigo João Saraiva e família. Imbatível. Só esta semana, bicicletas com preços ainda mais baixos na mega oferta de ano novo Paraíba. Bicicleta Houston Aro 12, só R$19,90 mensais. Bicicleta Houston Aro 20 com cesta, R$71,90 mensais. Mega ofertas imperdíveis. Bicicleta Houston Aro 26 marchas, R$71,90 mensais. Bicicleta Houston Aro 29, R$109,90 mensais. Mais entrega grátis. Vem correndo aproveitar. Boas lembranças levaremos conosco neste ano que se finda. Entre as alegrias que tivemos está o fato de termos contado com a sua preferência. Sentimos-nos orgulhosos por ter colaborado de alguma forma. Por esta razão, estamos apresentando nesta ocasião nossos melhores votos de um feliz e santo Natal e um próspero ano novo. São os votos de toda a equipe da Pneubec. Posto São Cristóvão e Pneubec Caminhões a todos os clientes, amigos e familiares. Feliz 2025! Central do Contribuinte de Floriano informa. A partir do dia 18 de dezembro, o atendimento para serviços essenciais será no plantão, pelo WhatsApp 89994174486 e e-mail tributos@floriano.pi.gov.br. Atendimentos presenciais serão restritos e agendados por esses mesmos contatos. Prefeitura de Floriano, Secretaria de Finanças. Aproveite as ofertas da virada no São Jorge Supermercados. Flocão de milho gostosinho 400 gramas, só 1,12. Leite integral Betânia de 1 litro, 6,2. Feijão carioca Rio Maria de 1 quilo, 5,55. Coxão mole resfriado Rio Maria quilo, 36,20. Linguiça de carne suína perdigão quilo, 25,60. Espumante Salto Séries Moscatel 750ml, R$30,71. Cerveja Budweiser a lata 269ml, 3,20. Se beber não dirija. Ofertas de fim de anos do São Jorge Supermercados. É cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Atenção, clientes Virtex. Quer ganhar uma TV, um notebook ou celular? Conheça o Virtex App. Baixe agora mesmo nosso aplicativo, efetue o pagamento da sua mensalidade e concorra a prêmios. Confira as regras em nosso site. E você que ainda não é cliente Virtex, não perca tempo. Venha para a melhor internet do Piauí. Virtex App. Praticidade na palma da sua mão. Está na moda, estilo pra viver, curtir a vida, fazer acontecer. Está na moda, pra levantar o astral. A moda agora é real, real calçado, estilo moda pra você. Real calçado, moda pra valer. Real calçado, faz a moda pra você. Real calçado, estilo pra viver. Estamos de volta com o Show da Manhã, Difusora FM 91,5. Girando com a notícia. Girando com a notícia. Olha, notícia boa aí, notícia boa para você que tá ligado no programa. Atenção, atenção, olha. Lula assina decreto que eleva salário mínimo para R$ 1.518. Quem me dera se fosse dois, hein? Vamos lá, R$ 1.518. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira, dia 30, decreto que eleva o salário mínimo para R$ 1.518 a partir de 1º de janeiro de 2025. O aumento de R$ 106 em relação ao valor anterior supera a inflação acumulada no período. Lula havia sancionado a lei que limita o reajuste do salário mínimo a 2,5 1,5% acima da inflação de 2025 a 2030. O cálculo para o novo salário mínimo considerou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de 4,84% nos últimos 12 meses até novembro, mais os 2,5% do Produto Interno Bruto, PIB, o que representa aí um ganho geral acima da inflação. O importante lembrar que o presidente Lula destacou durante a assinatura do decreto que em seu governo o salário mínimo terá reajuste acima da inflação em todos os anos, ou seja, ganho real. Um compromisso com o processo de distribuição de renda, que é o papel do salário mínimo, ressaltou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, segundo divulgou a pasta. Está aí o aumento de um salário mínimo a partir de janeiro, do dia 1º, já vai valer aí os R$ 1.518. Ainda é pouco, né? Mas é um aumento, né? É um aumentozinho. Porque em cima desse aumento, as coisas aumentam também, que é uma beleza, não é? Hoje o custo de vida tá meio avançado, né? Mas vamos vivendo aí na fé, porque Deus existe, Deus é bom! Vamos que vamos! Aconteceu. Você fica sabendo. Difusora FM 91.5. A alegria que contagia a sua manhã. Show da manhã. Show da manhã com Jota Lima. Show de alegria, seu rádio. De volta. Agora são 10h14, participação da Cláudia lá do Rio Branco. Tá ligadinha com a gente, Cláudia Avelino. Pedindo a música Oração pela Família, para toda a sua família e todos os seus amigos. Obrigado pela sintonia de todos os dias. Vamos lá, para você que tem perfeita sintonia, a hora é a vez de participar aqui no WhatsApp. Oi. Bom dia, Jota. Estou aqui na sintonia. Hoje gostaria de ouvir Juarez, Dom da Vida, para todos os ouvintes que gostarem. Abraço. Bom dia, Jota Lima. Eu quero ouvir essa mesma música que a Dona Maria está pedindo para você, para a Luísa, sua mãe, e para todos os ouvintes da Difusora, desejando um feliz ano novo para todos os ouvintes da Difusora, e para você e para todo mundo. Ok. Então, bom dia. Um abraço, nossa amiga. Para todos os ouvintes da Difusora, todas minhas colegas, para todo mundo. Tá bom, socorro. Socorro de Cocó, tá lá no Buqueirão, irmã da Toinha. Alô, Toinha. Sua esposa aí curtindo também a programação, muito obrigado aí. Toinha, que é a mãe da Cercé, do Ronaldo, do Alex. Super abraço aí para todo mundo. Pessoal lá do Buqueirão ouvindo a gente. Um abraço especial, nossa amiga Eliane também na sintonia do programa, curtindo a rádio Difusora. Ela está ali no Conjunto Jacó Demes. Muito bom dia, obrigado pela sintonia. Pessoal que curte a gente também, deixa eu ver aqui, lá no Ausente, essa turma toda. Alô, Juliette, a chuva bateu aí? Chuva bateu por aí também? Um abraço, bom dia para você que está na sintonia. Aqui assim a gente vai tocando sucesso nas manhãs. Um abraço para abrir essa sequência. Oração pela Família do Padre Zezinho. Música linda, né? É uma reflexão em tanto essa música. Para você que tem uma família aí, gosta da sua família, pode amar cada vez mais. É, faz esse gesto aí para 2025. Que você ame muito a sua família. Programa Show da Manhã. Show da Manhã. And on the Rock Station. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Olá, Amarelinho, bom dia, Amarelinho, você tá por onde? Lima! Oi! Beleza, muito obrigado aí, amigo Jota, pelo espaço. Eu tô em Barão de Grajaú, no Maranhão, porque a vovó está com a difusora e nós estamos com a vovó. E aí? Tá tudo só o rádio. E aí? É Jota. Jota, show da manhã. É o Jota, show da manhã? Obrigado, meu amigo Jota. Estou aqui em Barão, engajou com o meu Lima, saber dele como é que nós estamos aqui para ao vivo com a Rádio Fusora. Como é que está o segundo dia da loja aqui, vamos em Barão, e o último dia do ano? Bom dia, Jota, bom dia, Difusora. Exatamente isso, o último dia do ano, mas é tempo de aproveitar essas ofertas de inauguração das lojas vamos aqui em Barão de Grajaú. Como é que nós temos? O que nós temos para vender aqui em Barão? Como é que tem Floriano tem aqui? Amarelinho, nós temos uma variedade grande de produtos. Lembrando que hoje aqui em Barão e Grajaú, preço de inauguração, tem produtos que chega até 42% de desconto. Bom, nós temos aqui todo que é eletrodoméstico aqui, né? Toda a linha de eletrodoméstico, toda a linha de móveis, estofados, ventiladores, televisores, áudio, som e vídeo. Nós estamos vendo. Com certeza, variedade grande de produto, depósito grande, produto de qualidade, preço diferenciado. Amarelinho, lembrando hoje que nós estamos com preço de inauguração, todos os produtos em 10 vezes sem juros e no crediário. Entrega no domicílio? Com certeza, Amarelinho. Entrega na cidade, no interior e montagem totalmente grátis. Marinho, hoje tem bicicleta aí com prestações a partir de R$87,00 e lembrando que é sem juros no crediário. Tá o liquidificador, liquidificador. Liquidificador hoje ficou só, um liquidificador hoje somente R$89,00. As condições de pagamento aqui de novo, como é que fala? Amarelinho, você que não é cliente aqui da Vamol, inaugurou em Barão, é uma loja onde dá a oportunidade de você comprar no crediário, onde você precisa só trazer somente CPF, identidade e comprovante de residência. Vai abrir seu filho, seu cadastro aqui na Vamol. Como é que tá as camas? Como é que tá o sofá? Como é que tá o boca? Nós temos cama casal aí, da Meron, a partir de R$799,00 hoje. E aí como é que nós estamos com o nosso geladeira, refrigerador? Refrigerador também, 10 vezes sem juros no crediário próprio. E também abaixo, se tem, o que é que nós estamos oferecendo aí? Aqui, a cama box. Cama box, como eu falei, tem a cama box solteira aí, a partir de R$499,00. A cama box de molas ensacada aí, ó, com prestações a partir de R$199,00. E sem juros, né? Todos os produtos, piso de loja hoje, preço de inauguração, hoje dia 31 de dezembro, 10 vezes sem juros no crediário. Então quem está nos ouvindo agora, pode vir até aqui. Você que está ouvindo aí, a Difusora, está ouvindo o Jota, o Amarelinho. Hoje nós estamos abertos até às 19 horas. E nós estamos bem apassados, tem preço, sem juros. Preço, facilidade, você quer comprar, vem aqui, nós negocia. O cliente com certeza não vai sair da Vamol sem comprar. Então, Lima, é preço sem juros. Preço em 10 vezes sem juros, não tem esse negócio de cartão não, mas é no crediário mesmo. Para vocês, bom trabalho. Bom trabalho, feliz ano novo para todos. Obrigado, meu amigo Jota, no seguinte de Barão de... Falou, esse é o Renato Costa falando da Vamol, que abriu a sua filial em Barão de Grajaú. E olha que é uma loja linda, né? A Vamol que tanto proporciona aí qualidade, né, nas vendas, móveis, eletrodomésticos, eletrinhos. E tem como o nosso querido amigo Valderi, né? Valderi aí, que é o nosso grande empresário aí. E aqui na gerência, meu grande amigo Genilson, né? Um abraço aí pro Genilson, para todos que fazem a Vamol, especial Vamol agora de Barão de Grajaú, foi inaugurada, né? Recentemente, mais precisamente ontem. Parabéns a todos da Vamol, feliz ano novo e que venha aí um ano novo de muitas vendas. Bom dia! Difusora. 91,5. Beleza, vamos finalizar com essa aí? Amanhã a gente volta, é feriado, né? Estamos aqui. Programa Show da Manhã, especial do dia 1º. Um abraço, tchau, tchau. Andei descalço pisando na lama, a minha fama Jesus preparar. Cada palavra que eu falava orando, quase chorando Ele me abençoar. O que é dos outros não serve pra mim, o meu suor que hidrata a minha arte é que Jesus já fez demais por mim. Ele faz tudo, só não faz minha parte. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, o prato de comida, o lençol que me aquece, o teto que me guarda, a cura das feridas desse teu filho que tem mais do que merece. No mundo em que o muito tá na mão de poucos, o pouco que eu tenho é compartilhar. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Descalço pisando na lama, a minha fama Jesus preparar. Cada palavra que eu falava orando, quase chorando Ele me abençoar. O que é dos outros não serve pra mim, o meu suor que hidrata a minha arte é que Jesus já fez demais por mim. Ele faz tudo, só não faz minha parte. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, o prato de comida, o lençol que me aquece, o teto que me guarda, a cura das feridas desse teu filho que tem mais do que merece. No mundo em que o muito tá na mão de poucos, o pouco que eu tenho é compartilhar. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Programa Show da Manhã. Na Difusora FM 91,5. Apresentação Jota Lima. Santa Clara Veículos, hoje eu realizei um sonho de criança. Comprei o meu carro com quem eu tenho confiança. Na Santa Clara Veículos, o melhor hoje eu fiz. Com a mão no volante, saí dirigindo feliz. Santa Clara Veículos, compra, vende, troca e financia. Autorizado Fiat, com toda garantia. Santa Clara Veículos, na Avenida Bucar Neto, 435 Centro, Floriano. Fone 3522-2059. Fax 3521-4081. Santa Clara Veículos. O inverno chegou e com ele o risco de a sua fossa estourar é ainda maior. Portanto, não espere o problema acontecer. Antecipe-se com a Franvel e garanta limpeza antes que seja tarde. Ligue agora mesmo para 89-994-422-2913. Agende seu atendimento agora e fique tranquilo neste inverno. Franvel, a solução que você precisa. Em 2025, faça a melhor escolha. Junte-se a nós. Vem pro GPM. 68 anos de muita qualidade, tradição e dedicação. Nestes novos tempos, a equipe GPM sente-se ainda mais motivada para levar a seu filho um ensino verdadeiramente de excelência. Com professores especialistas, cada um em sua área de conhecimento. A maior carga horária. Ótima estrutura física com salas amplas, monitoradas e climatizadas. A única escola de Floriano com apoio médico. Primeiro lugar no classificatório do IFP. Além de contar com a menor mensalidade da região, faça parte desse time. Vem pro ginásio 1º de maio. Ensino fundamental do 1º ao 9º ano. São 68 anos. Faça-nos uma visita ou ligue. 89-99402-4464. Natal com Presentes Dragão. Escolha o presente certo com as melhores promoções na Lojas Dragão. Calçados, confecções e acessórios com descontos especiais à vista ou a prazo em até 10 vezes nos seus cartões. Aproveite nossas promoções, produtos selecionados com descontos de até 70%. Na Lojas Dragão você ganha enquanto compra, acumula pontos e troca em mercadorias e ainda participa do sorteio de 10 prêmios. Boas festas. Lojas Dragão, o endereço certo para um Natal feliz. Você quer qualidade? Comprar com facilidade? Vem para as Lojas Vamol. Aqui você tem a certeza de comprar com economia e qualidade. Na Vamol é diferente. Móveis e eletros que vão deixar a sua casa ou escritório ainda mais bonitos e confortáveis. Na Vamol, a facilidade anda junto com você, porque na Vamol você parcela tudo nos cartões. E o melhor, em nosso crediário próprio da loja. É isso mesmo. No Carnê Vamol, com total tranquilidade. Só vendo para acreditar. O nosso time de vendas te espera de braços abertos. Realize agora o seu sonho de comprar aquele tão sonhado móvel ou eletro. Na Vamol você encontra de tudo com total qualidade e garantia Vamol. Venha ver como é fácil ser cliente Vamol. Cama, colchões, mesas, sofás, TV, caixas de som, bicicletas, geladeiras, freezers, ares condicionados, climatizadores, antenas digitais, guarda-roupas e muito mais. Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar. Vamol, aqui é diferente. A seleção de ofertas do Eletro Mateus tem um espetáculo de economia para sua casa. Smartphone Samsung Galaxy A05, 128 GB, 10 vezes de R$74,90. Liquidificador Malory Fast Mix ou sanduicheira Britânia Fama à vista de R$89,90. Ou em até 3 vezes cada. Lavadora ColorMark automática, lava 12 quilos, 10 vezes de R$169,90. Conjunto de mesa Cell Móveis Belly, 6 cadeiras, 10 vezes de R$229,90. Seleção de ofertas Eletro Mateus. Tudo para fazer você feliz. A época mais linda do ano chegou. Neste Natal, transforme sua casa em um lugar ainda mais confortável e acolhedor com Miguel Eletromóveis, onde você encontra tudo o que você precisa para o seu lar. Ofertas imperdíveis em cama box em diversos modelos, guarda-roupas modernos, salas completas e sofás confortáveis, fogões, cozinhas e muito mais. Bicicletas, climatizadores, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Visite nossas lojas ou entre em contato pelo WhatsApp 89-99441-6070, que vamos até você. Miguel Eletromóveis. Satisfação em lhe atender. Quaresma Story e Cosméticos, cuidando da sua beleza. Tudo para elas. Produtos para nail design, produtos para manicure, depilação, extensão de cílios, design de sobrancelhas, maquiagens, produtos para salão de beleza e acessórios em geral. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e linha profissional de equipamentos da Lise Extreme. Venha até a nossa loja agora em novo endereço. Avenida Getúlio Vargas, número 29, próximo aos Correios, centro de Floriano. Acesse Quaresma Store. Fone e WhatsApp 89 99926-6381. Quaresma Story e Cosméticos. Se você está com problemas de saúde, depressão, angústia, ansiedade, casamento atrapalhado, vício de embriaguez, brigas frequentes com vizinhos, algo está errado na sua vida, marque agora mesmo a sua consulta com um dos videntes mais conhecidos e poderosos do Brasil e do Maranhão, Mestre Vieira. Mestre Vieira! Ligue agora e marque a sua consulta, DDD 88 99214-3388. Mestre Vieira! Boas lembranças levaremos conosco neste ano que se finda. Entre as alegrias que tivemos está o fato de termos contado com a sua preferência. Sentimos-nos orgulhosos por ter colaborado de alguma forma. Por esta razão, estamos apresentando nesta ocasião nossos melhores votos de um feliz e santo Natal e um próspero ano novo. São os votos de toda a equipe da Pneubec. Posto São Cristóvão e Pneubec Caminhões a todos os clientes, amigos e familiares. Feliz 2025! 91 FM. A rádio do ano. Difusora FM. É a música na dose certa, na medida exata. FM. Difusora FM. Do you come from a land down under? Difusora FM é muito mais rádio. ZYKL 224, canal 218. Rádio Difusora de Floriano, FM 91,5 MHz. Floriano, Piauí. A Rádio da Notícia. Sempre, sempre com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A 91.5 Difusor FM passa a apresentar Correio Musical do Interior. Comunicação Aldejane Rodrigues. Mande o seu aviso, recado, mensagens ou músicas para a cidade interior no Correio Musical a partir de agora. Uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. Os maus olhos derrubam qualquer paixão. Morena parceira do cabelo caro.

sucesso aqui em nosso programa e você pode participar. Pedir o seu sucesso também, que teremos o maior prazer em atender você. Eu quero abraçar aqui na sintonia de nosso programa, deixa eu ver aqui, muita gente boa de rádio ligado e participando do nosso programa. Quero abraçar a dona Luzeni, o Micael e o senhor Josivaldo lá na cuia. Estão todos de rádio ligado e eu agradeço sempre de coração pelo carinho da sintonia de cada um. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abraçar também aqui na sintonia de nosso programa o pessoal lá do Xinguiz. Abração a toda a família Xinguiz de rádio ligado. Alô Marisa, da minha gravadora Gema, essa é pra você. Tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu, suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Nem falava da infância, de lágrimas nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh. Nem sequer ouviu as palavras, carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. E a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Nunca teve amor, não senti calor de alguém. Oh, oh, oh. Nem sequer ouviu as palavras, carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. E a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Oh, oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. Adormeceres, sonha. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. No

mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo uma canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo uma canção. Ao vivo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo uma canção. Eu queria dizer que te amo uma canção. Você jamais vai entender o amor que eu lhe dei. Talvez estranho pra você, mas só eu sei o quanto amei. No mundo triste de onde eu vim, nada disso tem valor. Nele tudo se emprudece, mas o coração esquece quando tem um grande amor. Você não devia esperar. Difusora Hora Certa, agora são 10 horas e 56 minutos. Vamos para o intervalo e daqui a pouco estaremos de volta e você não sai daí. Agora 10 e 57. Você está ouvindo Correio Musical do Interior. Música, informação e alegria para deixar feliz o seu dia. Vem aí, uma grande festa na localidade Taboleiro do Mato. É quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. Festa em homenagem ao aniversário do senhor Cícero Ramos. E atenção para a programação. A partir das 14 horas, início do torneio de baladeira, com uma premiação no valor de R$500 para as três categorias. A partir das 17 horas, tem muito forró e piseiro com Roberto e banda. E mais, haverá churrasco liberado pra galera. Mas que loucura! Lembramos que durante todo o evento, terá segurança total para que você brinque à vontade. Desde já, todos da cidade do interior, sintam-se convidados para este grande evento. Menina da saia verde, patrocínio Ruana Bebidas. Contato para festas 99418-7171. Carol Eduardo Lima, deputado estadual Doutor Marcos Vinícius. Grupo de amigos Jucinaldo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação dos Vaqueiros de Floriano. Hoje tem forró pra

Na hora de realizar seu exame de ultrassonografia, procure o Centro Médico Aliança, que possui profissionais especializados. Ultrassonografia geral em medicina interna, incluindo os exames de abdômen, próstata, mama, tireoide, pelve, aparelho urinário, dentre outros. Além de musculoesquelético para avaliação das articulações. No Centro Médico Aliança, você também pode realizar ultrassom obstétricos e ultrassom vasculares. Com Doppler que permite diagnosticar trombose, por exemplo. O resultado é entregue em poucas horas. E todos os exames são realizados por especialistas. Realize seu ultrassom no Centro Médico Aliança. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Marque sua consulta pelo WhatsApp ou telefone 89-3521-2790 ou 3321-0800. Centro Médico Aliança. Consultas, exames e cirurgias em um só lugar. Responsável técnico, Dr. Marcelo Borges. CRM Piauí 2848. Centro Médico Aliança. Rua Padre Uchoa, 1130. Centro, Floriano, Piauí. Se tá precisando de grana, a solução vou te dar. O seu dinheiro mais rápido é só na Credi. Já pra aposentado, pensionista, Loas ou BPC, também servidores públicos, venha que é pra você. Credi já é a melhor, não deixe pra amanhã. Credi já promotora de crédito do Leudivan. Também reduzir os juros do empréstimo que cê fez. Isso é dinheiro no bolso, vem que é a sua vez. Venha pra Credi já, venha pra Credi já, solução pra sua vida, na Credi já é pra já. Cheiro a gente sente de longe, no paladar aguça o sabor. Flocão de milho é delicioso, é o cuscuz que a família provou. Flocão coringa é tudo de bom, é nordestino como a gente, sim senhor. Se é flocão tem que ser coringa, flocão coringa é gostoso demais. Se é flocão tem que ser coringa, flocão coringa o cuscuz que satisfaz. Se é flocão tem que ser coringa. A época mais linda do ano chegou. Neste Natal, transforme sua casa em um lugar ainda mais confortável e acolhedor com Miguel Eletromóveis, onde você encontra tudo o que você precisa para o seu lar. Ofertas imperdíveis em cama box em diversos modelos, guarda-roupas modernos, salas completas e sofás confortáveis, fogões, cozinhas e muito mais, bicicletas, climatizadores, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Visite nossas lojas ou entre em contato pelo WhatsApp 89 99441 6070, que vamos até você. Miguel Eletromóveis, satisfação em lhe atender. Sabia que na Mirante Baby você pode montar a lista de presentes do chá de bebê ou aniversário? Uma lista personalizada do seu jeitinho para seus convidados escolherem aqui na Mirante Baby. Não é demais? Está esperando o quê? Fale com nossas consultoras, veja os benefícios e monte sua listinha. Mirante Baby, Enxoval, Kids e Brinquedos. Duas lojas no centro de Floriano. A Dário Pax realizará um sorteio de prêmios para os seus associados que estiverem em dias com suas mensalidades. Atualize sua mensalidade que ainda dá tempo. O sorteio dos prêmios da Dário Pax será realizado no dia 30 de dezembro de 2024, às 17 horas, em sua sede, na rua Fernando Marques, 698, Centro, através do número de inscrição do sócio que estejam em dias com suas mensalidades. Primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, R$1.000. Terceiro prêmio, R$1.000. Quarto prêmio, R$1.000. Quinto prêmio, R$1.000. Sexto prêmio, R$500. Sétimo prêmio, R$500. Oitavo prêmio, R$500. Nono prêmio, R$500. Décimo prêmio, um ano de carnê grátis. Nós da Dário Pax desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Drogaria União, Praça Sebastião Martins, esquina com a Rua Alfredo Estrela e ao lado do Mercado Central. Grande estoque de medicamentos com descontos especiais e medicamentos gratuitos. Alguns com preços muito baixos, pela Farmácia Popular. Temos absorventes gratuitos e a União orienta as senhoras que precisam. Aproveite a melhor equipe de atendimento da Drogaria União e faça grande economia. Drogaria União, vem pra cá você também. Projeto Amarelinho apresenta Peste Brega. Eu vou pedir a luta. Venha curtir uma noite de muita irreverência e beleza com o concurso da Gatinha do Comando Geral 2025. No Peste Brega, do Projeto Amarelinho, dia 18 de janeiro, a partir das 19 horas, na Casa da Emília, filha do saudoso Emílio Nonato, na Avenida Arpauser Bucá, no bairro Galeria. Agito Total, Banda Astral, pra você ficar legal, do amigo Raimundinho. Tudo transmitido ao vivo pela Rádio Difusora 91.5 e pelo YouTube no canal Nossa TV. Realização Projeto Amarelinho, valorizando a cultura popular. Apoio Cultural, Postos Trevo, Casa do Criador de Carlos Bucá, Colégio Potencial, Marciano Moto Peças, Açougue São Félix, Miguel Eletro Móveis, Óticas Floriano, Cinti Regional Floriano, Unimed, Cunegundes Gonçalves de Oliveira, Lojas Dragão, Escola Mega, Ciclopeça, Casa Boa Esperança Construção e Portal do Amarelinho, www.repórteramarelinho.com.br. Difusora Hora Certa, agora 11 horas e 15 minutos. Quero fazer um convite especial para você. Hoje, terça-feira, neste dia 31, quero convidar a você a passar a sua virada, o seu Réveillon, ali em Caldeirão. É isso mesmo, terá grande festa hoje. Tradicional Réveillon do Povão, neste dia 31 de dezembro. Povoado Caldeirão, município de Amarante, terá Cláudio Silva e Banda C e os meninos da pisadinha Pedro Joil. Se você com certeza é convidado especial, você não pode ficar de fora hoje, dia 31 de dezembro, lá no Povoado Caldeirão. Não fique de fora, será uma grande festa que você com toda certeza é convidado especial. Agora 11 horas e 15 minutos, é isso mesmo, 11 horas e 15 minutos, abraçar a minha amiga Luzinete lá no Novo Coqueiro de Rádio Ligado. Dona Luzinete, meu amor, um cheiro pra senhora, obrigada pelo carinho da sintonia. Abraçar cada um de vocês, amigos ouvintes, que passaram todo ano na escuta do nosso programa. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo carinho de sempre, muito obrigada mesmo. Como já disse no início do programa, que o seu ano seja um ano repleto de realizações e coisas boas, pensamento positivo em coisas boas, e que seja um ano de realizações. É isso mesmo. Agora 11 horas e 16 minutos. Você está ouvindo Correio Musical do Interior. Música, informação e alegria para deixar feliz o seu dia. A Dário Pax realizará um sorteio de prêmios para os seus associados que estiverem em dias com suas mensalidades. Atualize sua mensalidade que ainda dá tempo. O sorteio dos prêmios da Dário Pax será realizado no dia 30 de dezembro de 2024, às 17 horas, em sua sede, na Rua Fernando Marques, 698, Centro, através do número de inscrição do sócio que estejam em dias com suas mensalidades. Primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, R$1.000. Terceiro prêmio, R$1.000. Quarto prêmio, R$1.000. Quinto prêmio, R$1.000. Sexto prêmio, R$500. Sétimo prêmio, R$500. Oitavo prêmio, R$500. Nono prêmio, R$500. Décimo prêmio, um ano de carnê grátis. Nós da Dário Pax desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O verdadeiro sabor do milho, a gente sente na hora que provar. É nutritivo.

pessoas com carga viral indetectável não transmitem o vírus. Prefeitura de Floriano, Secretaria Municipal de Saúde. O Samba Caetá da Carmel é para você que quer desintoxicar o seu organismo e se livrar dos problemas digestivos. O Samba Caetá da Carmel é um composto de ervas medicinais, 100% natural, feito para garantir o seu bem-estar. O Samba Caetá da Carmel auxilia no tratamento da gastrite, úlcera, dores no estômago, azia, refluxo, má digestão e no controle do diabetes e da pressão alta. O Samba Caetá da Carmel elimina os gases e a prisão de ventre, além de melhorar a circulação do sangue e ser um poderoso auxiliar na cicatrização de feridas difíceis de sarar. Deixe seu intestino funcionando perfeitamente. Tome o Samba Caetá todos os dias. O Samba Caetá da Carmel está à venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Não aceite imitações. Aproveite as ofertas da virada no São Jorge Supermercados. Flocão de milho gostosinho 400 gramas, só 1,12. Leite integral Betânia de 1 litro, 6,2. Feijão carioca Rio Maria de 1 quilo, 5,55. Coxão mole resfriado Rio Maria quilo, 36,20. Linguiça de carne suína perdigão quilo, 25,60. Espumante Salto Séries Moscatel 750ml, R$30,71. Cerveja Budweiser lata 269ml, 3,20. Se beber não dirija. Ofertas de fim de anos do São Jorge Supermercados. É cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Atenção aposentados e pensionistas. A margem do aumento salarial de 2024 já está disponível. Mesmo sem margem, você pode liberar até R$1.400 por benefício, com parcelas a partir de apenas R$33. Na ProService Banco Pan, você tem segurança, agilidade e toda a confiança que precisa para realizar seu crédito com tranquilidade. Não perca tempo. Venha fazer sua pré-digitação e garanta seu dinheiro com rapidez e sem complicação. E o melhor, aqui você é recebido com aquele café especial que só o ProService tem. Estamos na Avenida João Luiz Ferreira, 412, Centro de Floriano, ao lado da Caixa Econômica. Ligue agora mesmo para o 89-99421-1777. ProService, mais que crédito, é confiança. Vem com a gente! Central do Contribuinte de Floriano informa. A partir do dia 18 de dezembro, o atendimento para serviços essenciais será no plantão, pelo WhatsApp 89-994-174486 e e-mail tributos@floriano.pi.gov.br. Atendimentos presenciais serão restritos e agendados por esses mesmos contatos. Prefeitura de Floriano, Secretaria de Finanças. Quer começar 2025 com um carro novinho na garagem e muito dinheiro no bolso? Com o Poticap você conquista. Domingo tem um Fiat Mobi R$100.000 no quarto sorteio. Isso mesmo, um Mobi novinho e uma bolada de R$100.000 de uma só vez. E tem mais, do primeiro ao terceiro sorteio você concorre a uma Honda Pop novinha. E não para por aí, tem 20 giros da sorte de R$700, além da dupla chance. Compre o seu Poticap e ajude a Associação Casa, Esperança e Vida. E torne 2025 o seu ano da sorte. Poticap. A época mais linda do ano chegou. Neste Natal, transforme sua casa em um lugar ainda mais confortável e acolhedor com Miguel Eletromóveis, onde você encontra tudo o que você precisa para o seu lar. Ofertas imperdíveis em cama box em diversos modelos, guarda-roupas modernos, salas completas e sofás confortáveis, fogões, cozinhas e muito mais. Bicicletas, climatizadores, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Visite nossas lojas ou entre em contato pelo WhatsApp 89-99441-6070, que vamos até você. Miguel Eletromóveis, satisfação em lhe atender. E essa é mais uma da balada de vaqueiro. Muita gente vai se identificar. Escuta o que eu tô falando. Balada de vaqueiro. Eu vi você olhando pra aquele rapaz, com um sorriso de canto de boca. Tinha alguma coisa diferente no seu olhar. Sei que é difícil essa situação. Mostra para a família sua opção sexual. Oh, oh, oh. muitos falam mal. Mas chegou o momento, amigo, pode dizer que se dane o mundo, importante é você ser feliz. Coragem para ser feliz. Sai, sai do armário, amigo, eu entendo a sua situação. Voltei, quero abraçar aqui uma pessoa muito especial, um ouvinte muito especial. É o meu amigo Tio Borges. Ele está na sintonia de nosso programa. Tio Borges, um abraço para o senhor, obrigada pelo carinho da sintonia. Tio Borges, juntamente com o Tião do Fumo, desejando um feliz ano novo para o senhor também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, muita saúde, paz, amor. Obrigada, Tio Borges, pelo carinho da sintonia. Agora 11 horas e 30 minutos, encerrando o nosso programa por hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Amanhã é o nosso amigo João que estará por aqui. Mas dia 2 estaremos de volta com mais um programa, se Deus nos permitir. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo 2024, que 2025 sejam de realizações, de bênçãos, saúde, paz, amor, tudo de bom, os melhores votos. Desejo a cada um de vocês, muito obrigada mesmo, um abração para cada um, feliz ano novo para vocês, e voltamos dia 2 de janeiro. Um abração para você, fiquem com Deus e até lá. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade,